Bom dia, hoje é 6312, Centro da Golfa, autorização Recife 350. Salvador Recife, 350 nível, via Eucrístico 58. Decolada 10, primeira curva esquerda, saída Pucca, transição Caju. 1208, controle, 5424, transponde. 350 aprovado para Recife, decolada 10, com curva à esquerda. Eucrístico 58 na nossa aerovia, segundo perfil da Pucca, Caju. Controle após 308, faço o transponde 5424, hoje é 6312. Correto, resposta para o funcionamento. Eu voltarei, puxa o funcionamento, 6225, chame o centro Recife nas frequências 1260, alterno 288. 260-1288, Recife, bom dia. 6225. Salvador Gol, Uno, Uno 60, cruza 180 para o Uno 50, ciente da Golf, muito bom dia. Uno, Uno 60, excelente identificação, desse mantém o nível de voo 050, chegada Mari. Na Mari, descendo para o 050, identificou o Uno, Uno 60. Uma prisão, avistando, achando a 6311. 6311, complete a aproximação, LS, chame a torre Salvador, 118, 612. 8612. Posição na Lima, Alfa Tango Tango vai aguardar para ingresso, ok? Siga visual para a Feira de Santana, chame para a descida. Descem condições visuais para altitude de tráfego, Zulu, Alfa Juliette. Só me cruzar os 2.500 pés. Alfa Tango Tango, autorizado ingresso no pátio principal, vai seguir a nave da Azul até o pátio 3, Alfa Tango Tango. Partido, segue Alfa Tango Tango até o pátio 3. Luciano Juliette, Rubitex vai aí pro One, India and Alpha, on the hold point of runway 10, contact tower frequency 18.6, QNH 10, 15. India, Salvador, Vitória da Conquista, tá pronto? Tango Zulu, Tango, corrigindo, Juliette, Tango Zulu, Papa Tango, Juliette, Tango Zulu, estimado para Barreiras. 1-4-0. 1-4-0. Contei o Salvador, Guardião, Guardião, Tango Zulu, muito bom. Para o pouso? 5-2-2-1 para a Vitória da Conquista, da próxima, cota. Fiquei ciente, tá, estou ciente, informe lá para o pouso. Índia 263. Dread Bravo Delta para GQE, uma centena no nível, decola da 1-0, primeira curva direita. Saída arbora, após direto, destino, 1208 controle, 5175 transponder. Carro Delta 7 vai reportar para acionamento do táxi. Tango seria para Serra Novembro e Tango Romeu? Qual a distância da cópia? Solo Salvador, o TAM 3304, informação Golf para Brasília, nível 360, está na posição 04, próximo para a cópia. 3304, Brasília, prepare a Arbora Elefa, número 2 para a cópia. Arbora Elefa, número 2, 3304. Salvador, chamamento 311, livrou. Mesmo no Uno, Alfa, repostante da Juliette. Alfa, da Juliette. Tango Tango para Serra Novembro, Tango Romeu, pronto. Salvador para Serra Novembro, Tango Romeu, uma centena no nível, decola da 1-0, primeira curva esquerda, saída Momo, após direto do destino. 1-2-0-8, controle, 5-1-7-3 do transponder. Pode para acionamento da Zofton Tom. 3304, Salvador Brasília, pronto? Prossiga 3304. Salvador Brasília, 360 nível autorizado, Viampas 1-7. Decola da 10, primeira curva direita. Saída arbora após Elefa. 1-2-0-8, controle, 5425 transponde. Confirmação, transponde 3304. 5425. Gente, está autorizado Brasília, desolou na 7, nível 360, decola da pista 0 com a primeira curva de direita, não precisa sair da árvore, transição é leve, controle 120.18.8, código 5425, outra 3304. Fechamento correto, reposte para o estacionamento. Vai chamar 3304. Paulo Salvador, está 3663. 3663, prossiga? Por gentileza, 380 para Guarulhos. Temos 340 pré-autorizado, aceita? Aceita. Poderia confirmar sua rota? A minha rota, pelo plano de voo aqui, é Block, Azul 10, SMAP, direto ao Wake e Maricá, Azul 44. Ciente, vamos executar por centro que essa rota aqui consta diferente, ok? Agora a distância para a rota. Rota que a senhora tem autorizado para o 3.63? Aqui nós temos UPS 1-0, SMAP, DCT Awake, DCT MIA, após UPS 1-44. Essa mesmo. Agora a distância, vamos verificar com o centro. Passando 3-3. 6-3-1-1, vai manter a posição antes da Juliette. Matando a Juliette, 6-3-1-1. Salvador, 6312, Oceanés, na 5 para pós-estacionamento. 6312, no 5, Tarifa, repostado. E reporta lá. Livre 5221, vida da conquista da prova. Prossiga. Sete. Prossiga com 02. Na minha escuta permanente. Salvador Guarulhos, 340 nível, Vehicle Zulu 190, SMAP, após DCT Awake, Alpha, Whiskey, Alpha, Kilo, Echo, após DCT Maricá, Mike, India, Alpha, após Vehicle Zulu 44, após conforme roda. Decola da 10, primeira curva direita. Dael, Leda Bridge, a saída, 1208, controle, 5426, transponder. Após Leda, foi Bridge. Estimativo da El, Leda, direto Bridge. Reposte para posicionamento, então 3663. Está pronto para posicionar o estacionamento 3663. Minha gente poderia confirmar a posição? 03. 02 vai aguardar. Temos uma aeronave da Vinca já presente no início ao táxi. Estimativo aguardando para posicionar o estacionamento 3663. Assim que tiver condições de ingresso com segurança, autorizado para o portão 5. Para o 5, obrigado. So approach and November 970 Sierra Juliet's climbing out of 1300. November 970 Sierra Juliet, climb and maintain level 430, arbor departure. Climb maintain flight level 430, arbor departure 970 Sierra Juliet. O 4022 é tudo velocidade de cada? 22. Cancelamento do plano escuro bem da presente, o nível 105 para barreiras, mantendo estimado. Juliette Tango Zulu, regra de voo modificada agora 1204, mantém as condições visuais, 1105 autorizado. Zulu. O Fosseira 2281 no vetor para sequenciamento vai curvar à direita para o 230, limitado pelo localizador. Toma direita, 230, autoriza descer. Agora sim, desça para 2000 pés, 1500. Direita, 230, descendo para 2000 pés, 1500. Esperando 1-0, torre 1186, que nega 1-0 no 5, boa viagem. 1-0 no 5, índia Alfa, para o Pantera 1-0, 1-2-6, Maratona, disputa com o trabalho, 1-3. 1-3, após a passagem da aeronave da Bianca, para a retaguarda, da Livre, Busberg, após táxi. Muito bom dia, 3859 está com a Golfa, atualização 3601. 3859, Salvador Curitiba, 360 nível, via Zulu 21, após conforme rota. Decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após Elefa. 1208 controle, 5427 transponder. 259 da Serra da Frente, autorizado Curitiba 360 nível. Decola da 10 com primeira direita na Arbor Elefa. Segue via pelo Zulu 21 com fim GCT Combo, pelo Zulu 30, Sorocaba, Upper Alpha 310, Orana. 1208 com 427. 35 km, pode ficar posicionamento. Guardião 02. Tá na escuta do solo? 3 Tá pronto pra cópia? Pronto. Salvador Vitória da Conquista, 200 nível, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, após direto Vitória da Conquista, 1208 controle, 5430 transfone. 160. Arbor, 1208, 5438, 35221. 5430, transponder. 5430, center. Resposta para estacionamento. Solo, tô 3304, só puxa o deck acionamento na posição número 4. Número 4, número 2 no setor, 3304. Confirme, 3304. Número 2 no setor, aguarde para cobra. Aguarde no push. Gente, tá aguardando o push, 3304. Chame centro Recife agora na frequência 1251, alterno 3325. 351, 3325, bom dia, 4299. Pode estar, cliente, por acaso. O Fosse 228 estabilizou? Estabilizando, oito. E para reinterceptar o localizador, 228, tome curva à esquerda para o 60, 060. 060, oito. Tortuga 3663 com 106 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando o galeão. Direito, ponto espera 1895, 1015, vou ver. 1500, 1895, no ponto espera, obrigado, bom dia. Tortuga de Britax, seguindo a aeronave até a saída do ponto 3, Bravo Delta. Pode seguir a aeronave da SATA, ponto de espera vem ainda, 1895, 1015, tem uma boa viagem. Solo 3859 no 3, pronto, pushback está na mesa. Portão 3 é o número 2 no setor, aguarda. 3, já pode? Vale, né? Bravo Delta, ponto de espera 1895, 1015, boa viagem. Alfa, tranquilo. Solo Salvador, Gol 1160, bom dia. Bom dia, Gol Táxi Alfa, reporte Anderson Juliette. Alfa, reportaria Anderson Juliette, 1160. Delta, prossiga. Autorizado Manati, 1000 pés, 17 direito, corredor Acheron 208, 0125, padrão Eco Delta. Bordo Eco Delta. 1895, 1015, Boreal. 18,6 5221, não para a busca do estacionamento, faz 3. Fala, busca do estacionamento, 5221. Trip no pátio 3, autorizado, chantagem. 2304, está aguardando o busca no 4 devido a 12 a 9 de pequeno porte. Eu tô no, agora no grande pátio, tá na Taxi Índia, tá impedindo aí o pushback do 4, tá vendo? Bom dia. Bom dia, 6312, Tubal 350, saída Puka. Puka 350, no 2. Controle, Mike, Jet no meu. Mike, Jet no meu, prossiga. Ingressando de Itaparica, agora já próximo a Sede Baixa, próximo a Suburbia. Quem passa uma proposal e atentando para o Guardião 02 nas imediações da BR. Papatango, Juliette, Tango, Zulu, chame agora Recife, frequência 260, até no 288. E 340, alterna Salvador, pra frente, tá? Que quantos a bordo, 5228? 33. 5221, no livre táxi, até a saída do Pátio 3. Até a saída do pátio 3. Certo. Opa, passar um lugar com o Zulu November. Mantém as condições usuais, 095, que é condição de voar direto rotatória. Do novembro, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, ajuste Salvador 1.500. Salvador, Guardião 02, está vivo lá com a Body Code, o Bom Fim, para o Capitão Fabrício. 702 Tango Juliette Bravo Delta, após a decolagem do tanque, autorizado a alinhar e manter. November 970 Sierra Juliet, call Recife Center, frequency 126.0, enable 128.8. 126.0, if unable 128.8, 970 Sierra Juliet. 24? Agora sim, estou autorizado. As aeronaves já posicionaram à frente, no posto espera, está livre. Ok, então está autorizado, 3304. 5221 na guarda, devido ao tanque que já tinha pedido há muito tempo no portão 4, já estava esperando. Paciente. Tan 3663, decolado ao 17, fone controle Salvador, 120.8. Confirme? A previsão para nós aqui, inicial, por detectamento no 13. Eu estou ciente, mas a aeronave da companhia já tinha pedido push no 4, já iniciou o push. 3663, da El, Leda. Tan 3663, subo ao 340, saída da El. Saída da El, Tan 3663. Mais de 10 mil, está visual com o local de pouso, e ainda é possível. Mais de 10 mil, frequência livre. Livre. Controle, quando for possível, poderia utilizar o 3663 da El ou Leda? 3663, utilizar direto Leda. 3663. Obrigado. Contato? 312, chame Recife, 12545. 12545, bom trabalho, 6312. 08. 208, grato. Juliette, Bravo Delta na árvore. Juliette, Bravo Delta, subo agora 3 mil pés, saída da árvore. 3 mil na árvore, Bravo Delta. Alô, Salvador, papapá, tô indo sobe, mas tem só uma informação, gol. Bom dia, prossiga, foi. Bom dia, só preciso 260 para Serra Maguenta, Delta Charles. Salvo, Tan 3304, Protax está com 112 no POB, 4 horas e 48, até na Ribeirão Preto. Direito, ponto de espera, 18.6, 1015, boa viagem, 3304. 18.6, obrigado, bom trabalho. 5221, segue o TAM, ponto de espera, 18.6, 12, 1015. Segue o TAM, ponto de espera, 18.6, 12, 1015, gato. O uniforme, Mike, uniforme, confirme, por gentileza, o horário do plano. 12 horas e 30. Ok, não tenho nada do seu plano no sistema, eu vou coordenar com a tua leste, só um instante, o Mike te informa, é pra que localidade? Serra Maguenta, Delta Charlie. Papa Mike Eco Delta, servidora tem sexta, só um chame para o ingresso. Papa Papa Mike Eco Delta, ajuste no 095. Portão 3, autorizado por Xantax. Vem se autorizar o pushback está na mesa, 259. Papa Papa Alfa Tango Tango, decolado aos 22, no controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, obrigado, bom dia. Sam 3604, autorizado a alinhar e manter. Curva esquerda na Momo. Papá, papá, alfa, tango, tango, suba e mantenha uma centena na saída Momo. Uma centena, Momo. Colagem, vento, 1-1. Correção, vento, 1-1, 0 graus, 1-0 nós. Flip 5221, não mantenha ponto de espera. Segunda pista na BR 324, atenção é a Proa Salvador. Tá de volta, campo para retorno. Ok, 02, chame Torre Salvador, 198-3162. 198-3162, guarda o número. Região 02 está em Salvador, reporte na curta final. Na 63, no 1. Siga. Nível 40, só mais um instante para decolagem. Da Costa, 1015, prepara da El. Prepara da El, aguarda. Chame agora o centro, 251, alterno 3325. 251, 3325. Obrigado. O 4 está livre agora, uma centena com a dúzia. Aeropac 3859, 130 a bordo, autonomia 0420, alternando Campinas. Primeiro táxi à direita, ponte espera 1862, 1015, confirmando apenas as pessoas a bordo. 130 a bordo, com 1015, vai curva à direita, chamar 186, 3859. Trip 5221, autorizado a alinhar e manter. Gol no 630, desça para 4.000 pés. 4.000, gol no 630. Registro 1015 permanece. Cheguei. Isso, no 1, pronto, 4. Pronto. Autorizado, guarda. Guarulhos 340, Zulu 10, 10 decola, curva direita, Dael, Leda, após Leda Bridge, 1208-5450-631. Autorizado Guarulhos 340, Zulu 10, Bridge, Dael, Leda Bridge, na sequência, com curva direita, 208-5450, chamé 631. 5450, apenas confirmando, portão 5, chama pronto 6311. Conforme, cotejado, repetindo 5450, reportará pronto no 5, chama 6319. Alfa Tango Céu Salvador? Mais curta, cruzando 2500, Tango. Você ia aproveitar por destino? Essa aqui mesmo, 321. 321. Afirmativo, 321. Salvador, bom dia, tá 3304, decolado, passando 2500. 3304, voo 360, saída Arbor, sem restrição. 360, saída Arbor, sem restrição, tá 3304. 630, informa o tráfego, posição de 1 hora, 6 milhas, rumo sudoeste, mantendo 3000 pés, um Charlie 402. Sim, restrição, esquece do 630. Rede Guardião, frequência livre. Guardião 07, 1 centena, graus 1 a 12. O trip está livre, 1 centena com a 12. Lima Hotel Juliette, bom dia. Equação de voo rotatória presente? Ok, voe direto rotatória, descendo para o 1500 pés, 1015. Gente, está com transporte firme? Ok. O Gol 1630, tráfego já ultrapassado, desça para 2000 pés, 1015 permanece, livre LF X-Ray. Senhor, 2015, autorizado LF X-Ray. Juliette Bravo Delta, suba e mantém uma centena. Atenção, a centena, Bravo Delta. Chama Salvador em 1208 e aciona 5452, mais servo. Milhas, rumo oposto, cruzando 2800 pés em descida para o 1500, um papo Alfa 311. Tá ciente, porém não aviso, Alfa 311. Eco Zulu Novembro, informa o tráfego, posição de 10 horas, 9 milhas, com rumo noroeste, cruzando 2800 para uma centena, um Charlie 402. Controle da presente, o Juliette Brasil está em condições visuais, modifica a intenção prosseguir 085, estima pouso em VQ 1305. Ok, Juliette Bravo Delta, regra de voo modificado 1229, mantém as condições visuais, autorizado 085. 085, Bravo Delta. Salvador 5221, não decolar no seu espaço. O trip 5221, suba e mantenha o 200, sair da árvore. 200 na árvore, solicita a liberação na restrição de 15 metros. Está liberado. Liberado a restrição 5221. Estabilizado visual, gol no 630. Gol no 630, chame torre no 8, desse momento. 1862. Uniforme, Mike Uniforme já entrou em contato com a sala ES, ele vai retransmitir o plano para mim que não chegou no meu sistema plano. Aguarde só mais alguns instantes. Por gentileza. Você está ciente, eu chamarei daqui a 5 minutos. Eu queria saber só se você já subiu pra gente. Adiós. nave dela de saída? 305. Saída bom, ok. Toral mantendo 510. 307, qual é o sinal pra pouso? Quadrado sinal pra pouso, 07. 120 graus, 1 a 2 graus. Autorizada, tem interseção, ajuste no 0 no 5, Mike Serra. Salvador, recurso no November, ingressando no corredor interlado, vertical de Paris, já avisou algum campo. Ok, recurso no November, chame torre no noite, 3.6. Torre, 1.86, lembra? Treino, 1 centena graus, 1 a 2 graus, pouso autorizado, pista 10. T59 aos 3.2, 1.20, décima 8, bom voo. November, ciente, informe final 3 milhas, 1.7, ajuste no 0, no 5. Controle, Salvador, bom dia, OTAN 3859, decolado e mantendo a proa. 3859, suba e mantenha nível 360, mantenha a proa até cruzar 4.000 metros. 360, mantendo a proa até 4.000, OTAN 3859, após, está autorizado o árvore? Após autorizado direto, o elétrico. Elefa após, obrigado. Controle, Guardião 07, sinal onde, né? 07, frequência livre. Alô, vai que você é a autorizada, meia de colapso, pistão 7, 1 centena graus, 1 a 12 graus. 3304, chame Recife, frequência 260, alterno 288. 0, Denão 288, Santo 3304, obrigado. Controle, Santa Delta, confere, Mike Eco Delta, frequência livre até a volta. Até a volta. Alfa Tango Tango, Salvador. Estou recebendo meu radar um tráfego que não está em contato comigo, porém estou vendo a altimetria que ele mantendo 2.600 pés. Está na sua posição de 1 hora 12 milhas, está com deslocamento sudoeste, ok? Não está em contato comigo. É, se puder incrementar a razão, ajuda. Salvador, bom dia desse, bom. Papa Romeu, Mike Serra Golfo, demorado com o PNPC da Árvore, restrito a 5 mil. Mike Serra Golfo, suba para 3 mil pés na saída da Árvore. 3 mil na saída da Árvore. Salvador, bom dia. Voo no 648, cruzando 220. Voo no 648, identifique chegada mar e desça ao 050. Gadamari 050, autorizado. Autorizado. 04, contato radar, passando 61 milhas de Salvador. Vai voar na proa de mar e reportar para a defesa. É o número 2 na aproximação, voe Mário, 144. Afirma, manda Mário, muito obrigado, 144. Então 3859, informa o tráfego, sua posição de 12 horas, 14 milhas, mesmo rumo, cruzando a sentença e subindo ao TR-72. Gente no tráfego, 3859. Bom, máquina informe, mais 30 segundos para a corte. Ok, já chamarei. Chamarei daqui a minuto. No 630, mantenha a posição antes da Juliette. Aguarda para ingresso no grande pátio. Guarda, no 630. T-07, corre para o cruzamento da Bahia. O Guardião 07 pode informar novamente para o B? Grato. Atenção, até a volta. Voo no 260, observa o Xené puxando no 5, ingresso Juliette, portão 4. Após o Ginés aqui para o portão 4, gol no 630. O uniforme, Mike, uniforme é o São Salvador? Escuta. Ok, comandante. Eu entrei em contato com o centro não tem o seu plano. Eu tenho o plano do senhor, só que está sem transponder. E eu preciso do transponder do centro para autorizar o seu voo para o destino. Eu entrei em contato, o centro pegou os dados da... da sua aeronave e vai me contactar dentro de alguns instantes para dar uma posição, ok? Eu tenho tudo pro ano, mas Recife não tem nada do senhor lá. Por isso que eu não tenho transponder, o transponder vem de Recife. Vou chamar daqui a 5 minutos. Obrigado. Fizeram o que? Autoridade direta de China então? O Mike Tergo. Quando precisa chamar de pouso. Estimado 1335, autorizado 080. Ainda não, Mike Tergo. Mantenha 3.000 ainda. Golf. Hotel Salvador, bom dia, CRM62. Se quiser informação, é Golf, passou. Vai passar agora, eu não sei se quiser retirar. China 6250, identifique, chegada Mari, desça ao 070, reduza para 259. 070, reduzindo 2509, 62. Para descida, o trip 5414. 5414, desça ao 060. 060. Para o táxi, 1-5 na borda, interna Galeão, 4 horas e 30. Vou ver táxi em frente, observando o gol que vai parquear no portão 4. Pois força que via Índia, quando espera 18-612, 1015, então vou viagem 6319. Sim, prossegue a retaguarda do 737, no ponto espera da 1-0, 2-6-613-1. 60-1288, obrigado, até um pouquinho. Bravo, Lima, Hotel Juliette, pelo aeroporto no visual, aguardando troca de frequência. Lima, Hotel Juliette, ok, continue sua descida para o número 1500 pés, aguarde transferência para a torre. Cliente. Gol 1621, identifique, chegada Bonf, desça o 080. Guia 311, bom dia, pronto. Autorizado a linha de colapso 10, 110 graus, 109. Puxa na M3 ou não? Golf, livre ascensão 080. Livre 80, mais terra Golf. Gol no 648, desça para 2000 pés, 1015, livre LS X-Ray. 2000 pés, 1015, livre o LS X-Ray, Gol 648. Lima, Hotel Juliette, chame 1298, esse é o meio. 18-6, tá bom trabalho, senhor. Comente. Juliette, reporte pré-checado, final 3-20. No 4, velocidade de casa. Diante de 40 nós, 240, 4 por 4. 4 no 4, reduz para 209. 2 horas. 4 no 4, informa que está seguindo um Boeing 738 da Gol, 7 milhas à frente. 4 no 4, reduzindo 209. Alfa Tango Tango, Heavy Gol modificado 1244, mantém as condições visuais 065. Puxa na 6311, decolado aos 38, chame controle em 120.8. Papatango, Lima, Hotel Juliette, pouso autorizado, vento 1110 graus, 129. Gol 340, saída da El. 340, manda El, 6319. Y544, desça para 3000 pés, 1015. 3000, 1015, 4. Papa Alfa, Tango Tango, chama agora Recife, frequência 2545, alterna 134, decimal 50. Fala, Malta, confirma? Autorizado aos 4 mil solo, táxi livre até a Malta, backtrack autorizado. Prossiga, uniforme, me informa. Eu já tenho a sua autorização. Eu já chequei de novo com o plano de voo, liguei para Recife e não tinha. Liguei para o plano de voo tinha o seu plano, vai entrar no centro do centro. Estou em coordenação aqui com o centro para agilizar o lado agora do comando. Quatro desça para 2000 livre LS, nosso estabilizado. 2000 livre LS, tá mantendo 200 nós, é uma velocidade boa? Estimativo, tá bom. Vamos manter até dono. Estabilizado LS, chegou 648. 648, chame torre no noite, esse mão 6. 18-6, bom dia. Papai Uniforme, Mike Uniforme, Saulo Salvador. Tá pronto pra cópia? Pronto, Salvador, CA 90 Delta Charlie 260, Uber Zulu 9. Decola da pista 17, vai curvar esquerda na saída Momo, transição Nitsa. Momo Nitsa. Chama Salvador em 208 e aciona 5463, Uniforme, Mike Uniforme. Positivo, autorizado 260 para redenção na APA pelo 19, decola da 17, curva esquerda na saída Momo. Transição RIT 5463 é o transponder, 1208 é o controle, uniforme Mike Uniforme. Ok, quantos a bordo, em que parte você encontra o Mike Uniforme? No Pátio 5, frente a BTA, 5 a bordo. 5 a bordo, Pátio 5, 1862 agora, o ajuste no 095, tem uma boa viagem. Muito obrigado pela atenção, até lá. Autorizado acionamento, uniforme, máquina e quatro, reduza para aproximação, achei torre, no 836. 18-6, obrigado. Oxiné 6250, desça para 2000, livre LS X-ray, reduza para 189. 2000.